ago, they ruled the globe. But the pressing fist of great power carried a heavy price. And now their dominion has fallen. Você está ouvindo mais um programa Music Ground Podcast. Estamos mais uma vez com o Music Ground Podcast, eu sou o Fallen Archangel, e este é um programa totalmente não original. Como assim não original? Bem, nós vamos falar neste programa de um assunto controverso, de um assunto que causa muita revolta em muita gente, que são os covers. Covers. Covers, ou homenagens, ou releituras, ou novas interpretações, nem o nome que vocês quiserem. É quando um artista pega uma música que já existe e regrava. Aqui no Brasil nós chamamos de regravação, mas parece que as pessoas acham que só serve para MPB e outras coisas do tipo. Um cover interessante por conta do seguinte. Primeiro, é possível você ver pelo cover quais são as bandas que o seu artista favorito gosta. E quem sabe até pensar um pouquinho em ampliar a sua cabecinha de jirico e começar a escutar outras coisas. Por que não? Só que quando eu fui montar esse podcast, é claro que eu pensei em um monte de covers, ficou muita coisa de fora, isso vocês não tenham dúvida. E eu acho isso algo um bocado complicado. Bocado complicado mesmo. Então, nós vamos começar este bloco começando com um grande clássico, que é o AC/DC. Nós vamos começar com Terminal Sect, com o Ask do KMFDM, com Who Made Who. E logo em seguida, vocês vão ouvir Hayseed Dixie, com Highway to Hell, numa versão bem família Buscapé. E claro, eu também tenho que aproveitar para ter no bloco um pouco de machês e colocar um Metallica para vocês escutarem. Vocês vão ouvir uma versão aqui de Ramone, feita para Jump in the Fire. Thank you. living easy, living free, season ticket on a one-way ride, asking nothing, leave me be, taking everything in my stride, don't need reasons, don't need rhyme, there ain't nothing that I'd rather do, going down, it's party time, and my friends are gonna be there too, I'm on the highway to hell. Stop signs, speed limits. Nobody gonna slow me down. Like a wheel, gonna spin it. Nobody gonna mess me around. Hey, Satan, paid my dues. I'm playing in this bluegrass band. Hey, mama, look at me. I'm on my way through the promised land. Yeehaw, on the highway to hell. Yeah. voltamos, meus amiguinhos. Gostaram do bloco? Nós escutamos Didi Ramone com Jump in the Fire, mas antes tivemos Terminal Sect, que foi seguido de Hey City Dixie. Bom, nós agora vamos ficar um pouquinho mais extremos, mas bem pouquinho mesmo, e mostrar para vocês mais três covers inusitados de seus artistas favoritos, ou não favoritos, como é o caso de dois desses covers aqui, aliás. Bom, vocês vão escutar Werewolf com The Principle of Evil Made Flesh, do Cradle of Filth. Se o Cradle of Filth tocasse essa música desse jeito, eu virava fã da banda. Sem brincadeira, sem falsa demagogia, nada disso. Eu virava fã da banda. Como eles não tocam desse jeito, resta lamentar e ouvir uma versão muito, muito, muito boa de The Principle of Evil Made Flesh. Depois, nós temos uma banda que eu gosto muito, que é o Collide, com a música Comfortably Numb do Pink Floyd. Eu só coloquei essa música porque a temática desse programa é mostrar covers inusitados. E também, apesar de não ser minha versão favorita de Comfortably Numb, que pra mim só tem duas versões que prestam, a original e a que o Anathema fez. Só. Tirando isso, as outras versões ficam muito abaixo do que eu espero para o Pink Floyd. Só que cover, eu penso da seguinte forma: tem que ser alguma coisa diferente. Pra que eu vou me dar o trabalho de escutar alguma coisa que é igual ao original? Não faz muito sentido. É por isso que cover é polêmico. Tem gente que acha que cover não serve pra nada. Ou como diria o Rogério do Transfiction, é gozar com o pau do outro. Bom, no caso dela, não sei se vai gozar com o pau de outro, até porque eu não sei se ela tem um, a vocalista do Collide. Então, uma das coisas que eu imagino, pelo menos em termos de coverizar ou não coverizar uma banda, é que tem que ficar diferente. Há quem prefira que fique igual ao original, há quem não goste porque acha que o original não se copia, enfim. Eu não me importo nem um pouco se você gosta ou não gosta de cover. Vou mostrar para vocês covers que podem ficar interessantes para o ouvido de alguns, como é o caso desse do Collide. E também na terceira música deste bloco, vocês vão ouvir Força Macabra com Crucificados pelo Sistema. Assim, gente, sendo sincero, Ratos de Porão é uma banda que eu gosto pra caramba, eu acho muito foda, e eu acho muito interessante quando alguns finlandeses, como é o caso do Força Macabra, resolvem aprender a nossa língua e faz as músicas em língua portuguesa, porque eles são muito fãs da cena punk, hardcore, crossover, dê o nome que vocês quiserem, aqui do Brasil. Se eles conseguem valorizar isso, por que as pessoas daqui sempre acham que o que vem de fora é bom? Então eu admiro o pessoal do Força Macabra, eles falam português muito bom, sabe falar direitinho em língua portuguesa, com sotaque, mas falam melhor que muita gente, e eles fizeram Conversados de Porão, Crucificados pelo Sistema. Então vocês vão escutar Werewolf, Collide e Força Macabra. The abolition of the Yeshua begins. Scattered on the outskirts of the warpath, the giant sword is about to be born. Scattered on the wings of the fearless and holy, lead us to be the prey of vultures and dogs. World without end, cherish the list of lies, a prejudice of evil. Dust in her eyes, the sunny weeping sky. Darkness will hasten to the power, when the wind will play your tongue. Information.

Pensando no ser foi real. Crucificados pelos sistemas. Y que se va a morir. No te digas, pero se te va. Você está ouvindo Music Ground Podcast. We'll be right back. Mas que blocão do mal, hein? Vocês escutaram, agora há pouco, Thor Terry com Pull the Plug do Death. Antes, escutaram Força Macabra com Crucificados pelo Sistema, Collide com Comfortably Numb e Werewolf The Principle of Evil Made Flesh. Ok, nós agora vamos para o Japão pegar o pessoal do Animetal. Animetal é um grupo que surgiu da ideia do Isao Sakamoto de regravar grandes clássicos de animes e tokusatsu. Eu adoro esse projeto, eu acho que esse projeto é um dos melhores que eu já ouvi, a despeito do que muitos brasileiros fazem, vulgo Gaijin Sentai, que não me apetece muito, embora eles tenham sido a banda de apoio do Isao Sakamoto na turnê sul-americana dele. Então, eu escolhi duas músicas que vão tocar nesse bloco, de uma série que marcou minha infância, que foi o Black Kamen Rider, ou Kamen Rider Black. Só que antes também vamos escutar Sueños Oscuro, eu não sei pronunciar em espanhol, com Jesus de Chambieri, que é um cover de Mago de Oz. Mago de Oz é um grupo de power metal que mistura algumas coisas de música folclórica e algumas pessoas erroneamente colocam o nome de Celtic Metal por causa disso. Convenhamos, Celtic Metal não existe. E para ser Celtic Metal alguma coisa, teria que ter algum elemento que caracterizasse como tal. E tem N bandas que se valem de elementos celtas nas suas músicas e nem por isso as pessoas chamam de Celtic Metal, como é o caso do Skyclad. Bom, então vocês vão escutar Sueños Oscuro com Jesus de Chambieri e Animetal com Kamen Rider Black e Kamen Rider Black RX. Music Ground Podcast. We'll be right back. está ouvindo o Music Ground Podcast. Agora há pouco, acabei de rolar Animetal com Kamen Rider Black RX. Antes, Kamen Rider Black. E antes, Sonhos Oscuro com Jesus de Chambieri. Eu vou dedicar esse bloco ao grande guitarrista italiano Alex Masi, que tem um projeto, uma trilogia, na qual tem The Name of Bach, The Name of Mozart, In the Name of Beethoven, na qual ele regrava, faz releituras de músicas clássicas, aproveitando também todo o estudo erudito que ele teve em violão clássico e tudo mais. A despeito de eu não gostar do Alex Masi como compositor, porque para mim ele é muito fraquinho, ele consegue nesses trabalhos demonstrar toda a técnica, toda a virtuosidade e num toque de genialidade, por que não? As versões que ele fez para as músicas do Beethoven, por exemplo, ficaram sensacionais. Eu escolhi uma música do In the Name of Bach. No caso, eu escolhi a música Toccata and Fugue in D Minor, que é uma música que já foi regravada até pelo Imago Mortis, que você pode ouvir no CD, no joguinho que vem The Play of Change, se não me engano é o nome do joguinho, na qual eles tocam uma versão muito legal, muito mais sombria dessa música. Mas, como eu não tenho ela, eu resolvi colocar do Alex Masi, porque esses três CDs são muito bons, e eu recomendo a todos que escutem, no mínimo possível. Então fique com Alex Masi. Programa só de covers, eu também não poderia deixar de dedicar um bloco aos clássicos, ou melhor dizendo, ao clássico Black Sabbath. É uma música muito boa, é uma música muito importante, aliás, como todas as músicas do Black Sabbath, fase Ozzy, ou todas as músicas do Black Sabbath como um todo, e eu escolhi justamente três covers dessa música que são totalmente diferentes da versão original entre si. Só que antes, eu gostaria de falar uma coisinha sobre cada uma das bandas que vocês vão escutar. A primeira, que é o Cofnia, é um grupo cujo nome é tirado de um dos livros do Aleister Crowley, E essa música tem um tom todo esotérico, todo sobrenatural, e pra mim é a versão mais do mal que existe dessa música. Consegue passar do Type ou Negative, que nós vamos rolar no terceiro, como terceira música. Em seguida nós temos... Opa, me desculpem, acabei de falar merda. Antes nós vamos rolar Amber Exilium, que é um grupo de Ethereal, Neoclássica ou alguma coisa assim, fazendo Black Sabbath. Depois o Cofnia. E logo em seguida nós vamos tocar Type O Negative com Black Sabbath from the Satanic Perspective. Essa música tem uma coisa que eu acho legal. A letra dela não é a mesma da letra da música original. Ela é reescrita como se Satã estivesse olhando a situação. Então por isso que pra mim essa música ficou muito mais legal em vários aspectos. Tem um amigo meu, inclusive, que não gosta de Type, mas gosta dessa música pela versão deles. Então, quem sabe você não possa gostar um pouquinho do Type ou de Black Sabbath. Então nós vamos escutar Amber Exilium, Cofnia e Type O Negative, ambos, todos, tocando Black Sabbath. Music Ground. shape with eyes of fire. just to find out. I'm the chosen one. that kneels. So respectfully before me, a virgin loves Snow White. Desire. Agora nós vamos pegar dois covers extremamente clássicos do Mercyful Fate. O primeiro, tocado por Dan Suanyo, que é da música Melissa. E a segunda música, Into the Coven, pelo Notre Dame, que eu já toquei no programa de Halloween, inclusive. Não essa música, claro. E depois passar para o grande clássico do synth-pop, que aparece inclusive no documentário Synth Britannia, que é muito bom, conta a história do synth-pop com a música mais do que manjada Enjoy the Silence. Essa versão de Enjoy the Silence, para mim, é a melhor versão que existe, sem ser as do Depeche Mode ou de alguma banda gótica, alguma coisa assim. Banda de metal normalmente vai tentar fazer Enjoy the Silence e fica uma caca. Sim, antes que alguém venha defender o Lacuna Coil, a versão dele ficou muito ruim. Pra quem conhece a música original, pra quem gosta da música original, ficou ruim pra cacete. Então, vocês vão escutar duas músicas do Mercyful Fate e uma do Depeche Mode. Music Grub. suck the blood from this unholy knife. Say after me, my soul belongs to Satan. My soul belongs to Satan. Você está ouvindo Music Ground Podcast. Can't you understand? O melhor sempre fica para o final. Claro. Então vocês vão escutar um bloco totalmente, vamos dizer assim, chutando balde, chutando pau da barraca, chutando tudo para a estratosfera. O primeiro é o Omi Hank com Nin and Under in the Malin, que é um cover em holandês da Barbie Girl, que não sei quem são os acéfalos que espalham nos peer-to-peer da vida, que isso é um cover de Rammstein cantando Barbie Girl em alemão. Não é. É um cover de Barbie Girl cantado em holandês. Esse Omi Hank, ele é famoso por ter tocado diversos covers inusitados, bem satíricos mesmo, inclusive o cover de In the Neve do Village People, que ficou de fora desse programa por questões de espaço, um cover power metal que eu tenho de Village People. Aliás, muitos covers ficaram de fora, eu queria ter colocado o cover de Camouflage, colocado uns covers da Nine Inch Nails, mas isso fica por uma futura edição do programa só de covers. Em seguida vocês vão escutar Exame de Fazendo Material Girl da Madonna, que ficou uma versão assim muito, muito... Bom, vocês têm que ouvir, não adianta falar muita coisa. E por último, The Last Dance com Oops, I Did It Again, que o Children of Bodom também já fez cover, só que essa versão, digamos que ela é um pouquinho diferente. E este bloco eu dedico ao Father, grande fã da música pop, porque são três covers bem pops. Então, vamos escutar Omi Hank, Examined e The Last Dance. So stupid. Calma, que ainda tem mais. Hey, Spitter! Hã? Heb je zin om even mijn avondje te gaan stappen? Wie denk je wel wie je bent? Ik heet Moppie, ik ben een lekker wijf. Met een heel mooi lijf. Ik hou van zoenen, hè? Lekker lang zoenen. Met mijn blonde haar krijg ik alles voor elkaar. Gouden ringen en dat soort dingen. Neem een ander in de maling. Vrouwen horen thuis, achter het fornuis. Sokken stoppen, de pleegers open. Hey, werk eens even door, want daar zijn jullie toch voor. Gaat de kamer boenen, was aan mijn schoenen. Ome Henk, die is cool. Ja, een man met gevoel. Hij is lief, hij is wow, hij is boepie. Boepie, hou je kop, stop erop. Toch zo dom, ze zijn niet dood. ogen heb ik ze niet nodig, want ik heb een magnetron. En voor kleren was er ook niet, want ik heb toch altijd hetzelfde pak aan. Dus neem een ander in de maling. Loop niet aan mijn kop te zeuren. Jij wordt niet zo ouwe hoeren. Alle vrouwen zijn hetzelfde. Nou schat, wat denk je ervan? Weet je wat? Geef me je nummer maar. Kan je volgende week mijn plafond komen witten? Viesbeuk? Ground. Material. E encerramos este programa dedicado aos covers. Então, ao longo do programa vocês puderam perceber diversas músicas, puderam ouvir diversas versões diferentes de coisas que vocês já conheciam, de artistas que vocês provavelmente gostam ou desgostam. Espero que vocês tenham gostado destas versões. Eu particularmente adorei ter pego isso daí. Eu espero que no futuro programa eu consiga colocar aquilo que não esteve aqui presente. Então, eu fico por aqui. Eu quero agradecer a minha mãe, meu pai, falei aquele momento Xuxa. Bom, meu pai nem tanto, vai. Enfim, queria agradecer a vocês por ouvirem, pelo apoio. O podcast existe porque vocês também existem. E espero sempre contar com o apoio do Music Ground. No final de ano, eu vou fazer dois programas dedicados aos lançamentos de 2009. Então, por favor, apareçam no tópico, falem os discos que vocês gostariam que aparecessem nos melhores do ano, para que eu possa fazer uma lista. Até porque boa parte desses discos que as pessoas vêm indicando eu já tenho, só um outro que eu não tenho, mas eu preciso baixar, ouvir, escolher uma música legal. Eu espero contar com a colaboração de vocês. Eu sou o Fallen Archangel. O programa está acabando. O programa está acabando não, o programa já acabou. E vocês estão com o Music Ground Podcast. Você acabou de ouvir mais um programa Music Ground Podcast.